Sou 100%, você. Estamos aqui, Geral da Bola, podcast número 8. Lá vem eles de novo. E na noite. Né? Choveu que só a porra aqui em Recife. Caiu barreira, né? E morreu gente. Morreu gente. A porra toda. E paralelamente a isso, teve São João. Uma festa querida aqui por nós, o povo nordestino. Eu acho que nossos amigos curtem mais carnaval, mas enfim, São João é uma segunda festa. Estamos aqui no Geral da Bola, podcast número 8. Estou aqui na minha frente, cidadão aqui. Rafael Camarote, dê um alô pra essa moçada, Rafa. Muito boa noite, moçada. E aí, quero compartilhar já de prima minha experiência nessas fortes chuvas. Rafa, foi mesmo. Voltando eu do meu trabalho de bicicleta, que sou sim ciclista, adepto da bicicleta. E aí, passando pela Avenida Sul, num momento de caos, num cenário pós-apocalíptico. Tipo MC Leozinho do Recife, cenário louco. Um estilo Mad Max sob as águas. Eu parecia que estava de pedalinho, passando ali da Cabanga para a Avenida Sul. E foi com uma aventura, foi bacana. Gostaria que isso acontecesse mais vezes. E aqui ao meu lado direito, com um isoporzinho bebendo sua braminha, Diego, dê um alô, rapaz. Boa noite, Galego. Boa noite, Rafa Camarote, estamos aqui com o Geral da Bola. Agora eu fui ali no meu quarto vasculhar minhas coisas e achei 39 quilos de um pó branco. Foi? Que pó é esse, cara? Cara, não sei, mas assim, como as coisas são, acontece é um acaso, né? De fato, a gente precisa de uma bola de cristal para adivinhar coisa que... Pra adivinhar certas coisas. Coisa que a gente já sabe que acontece. É, mas... É... Esse 39 quilos é pra fazer um bolo, é pra fazer um pão, é pra fazer o quê, cara? Como a gente tava com a hora aqui agendada pra gravar, não experimentei ainda, entendesse? Depois eu te digo o que foi que deu. Foi mesmo, né? E abri um parênteses pra a peculiaridade do número, né? 39, que coisa interessante. Alguém já pegou um, não, e eu tenho minhas desconfianças. Aí vamos lá, você pede... 3.9 quilos de alguma coisa. Tomate, carne, o alface, ninguém pede, né? Ninguém, é só de rombo. Mas esse 1 quilo que faltou, tá por onde, me diga? Bem, eu tenho minhas desconfianças, né? Assim, enfim, a gente acaba reconhecendo as pessoas ao longo do tempo, né, e tal. De repente alguém deu aquela capadinha. Famosa capada. Quem nunca foi capado? Ou capada. Então, disseram que era 40, mas na verdade já tava capado de início. Então, um toque pra você. Sempre tem a sua louca. E, infelizmente, esse tipo de coisa não dá pra... Mas pelo que eu fiquei sabendo, já vinha acontecendo há um tempo, né? Mas assim, teve festa junina. Rafael, você curtiu o São João? Ou você, como um cidadão pacato que eu conheço já há alguns anos, você ficou em casa tomando seu vinho... Vendo seu futebolzinho, olhando na internet. Você fez o quê, cara? Eu sou pacato, sim, mas no São João saí... Suburbano? Sem dúvida. Saí no sábado com dois amigos nossos, e aí... Vai mandar abraço pra esses amigos ou não? Ah, Pedrão e Thiago, com certeza devem escutar em algum momento das suas andanças, de bicicleta também, inclusive. Mas o sábado tava meio morno, no centro da cidade, ou então eu tava no lugar errado, porque fomos na Rua da Moeda, nada, fomos na Mamé de Simões, nada também, né, mas aí era de se esperar. Bons tempos que o Recife proporcionava carnaval São João bom ali no Pátio São Pedro, por exemplo, que a gente já curtiu muita terça negra ali. Eu, por exemplo, já curto há mais de 13, 14 anos ali. Uma praçazinha nacional ali também, pô. É, o forrozinho Geraldo Azevedo, né? Um Santana, não custava nada tocar lá, né? Já que eu tive bastante por lá. E você, Diego? Eu dei uma viajada, né? Mas foi bate e volta. Eu fui ali no Cid da Trindade, zona norte da cidade. Não tava hospedado como meu amigo Fernando, né? Que ele ficou nas serras. Não sei se você conhece aquelas paragens ali, Serra do Mandu. Ele Serra tava... do Santa Isabel, né? Serras do Santa Isabel, ele tava ali hospedado na neblina. Como eu tava sem condição, eu fui e voltei no mesmo dia. Ah, entendi. Agora, de uma coisa certa, nesse São João teve muita fumaça, hein, gente? É, foi. Mas assim, eu particularmente, respondendo a pergunta que eu fiz pra vocês, eu fui pra Olinda, gostei ali de Olinda. Vários anos já que eu curti ali o São João da Gameleira, né, onde minha amada mãe, meu amado pai e minha amada irmã moram, se organizava um São João muito bacana lá, 100% autônomo. Sim, né? Sim. E nesse ano, infelizmente, não teve falta de grana, né? Já que o povo brasileiro inteiro... A situação tá difícil. Tá difícil. Aí eu fui ali pra Olinda, fui ali pro Acorda Povo, vi uma banda de clube interessante ali na perto ali onde vendo o axé. Dancei um pouco, tomei um vinho e voltei... Voltou cedo, né? Umas 5, 6, de volta já. Não, eu fui pra outros lugares. E nesse período junino aconteceram algumas coisas assim do futebol, né? Tivemos a aposentadoria do grande Carlos Alberto. Carlos Alberto. É. Não sei por que não jogou no Santa, porque o Santa e o Náutico gostam de trazer esses cidadãos que... Ficou faltando. Infelizmente ele não jogou aqui no Santa. Jogou no Bahia, mas assim, não chegou nem no Santa nem no Náutico. E nem no Sport, já que o Sport, de certa forma, deu uma recuada, né, na grandeza deles. Mas também tá tendo Copa do Mundo Feminina, né? E, inclusive, vai ter as quartas de finais só com seleções europeias, né? Copa do Mundo Feminina. O Brasil saiu nas oitavas, num jogo super, super acirrado com a seleção francesa. E num jogo que a seleção feminina fez o que pôde, né? Foi no seu limite. E a seleção francesa, que tem uma base de jogadoras do Lyon, que é campeão da Liga dos Campeões, ou seja... Campeoníssimo. Não perdeu pra qualquer seleção, né? E infelizmente voltaram pra casa, mas que de certa forma acendeu os olhos aí, a vista das pessoas que de repente não observavam o futebol feminino com os olhos que a gente deve jogar, né? El Niño também se aposentou. Né? Grande Fernando Torres estava comendo e dormindo já há algum tempo. Pois é. El Niño que... Eu acho que em algum momento no Liverpool ele atingiu um super ápice. Esperava-se que ele fosse. Teve muitas lesões também. Né? Ali. É, teve. Foi, lesão, de certa forma, atrapalhou o rapaz. Mas depois a queda foi vertiginosa. Chelsea, Milan. Quem se lembra Fernando Torres do Milan? O Chelsea é um cemitério de grandes jogadores. Né? Imediatamente assim eu lembro de Shevchenko. Quando ele botou a chuteira ali naquele vestiário... Eto'o também não jogou tanta bola assim no Chelsea. Eto'o foi pro Chelsea? Jogou. Rapaz. Jogou. Pouco, mas jogou. Mas é isso. E aproveitando o espaço que eu falei de Copa do Mundo Feminina, alguns ouvintes da gente perguntaram por que o Geral da Bola não falou sobre Copa do Mundo Feminina. Eu achei uma pergunta pertinente, até porque a gente pode falar de qualquer assunto, né? Obviamente, quando a gente consegue expor o assunto, assim, né? Porque... O futebol feminino, se para grande mídia, por exemplo, a gente está observando a cobertura da Globo ou desses grandes veículos de comunicação, é uma cobertura falha, né? Porque eu assisti um jogo, eu assisti uma reportagem, eu vi repórter errando nome de jogadora da seleção feminina brasileira. E não aquela comparação imediata, né? Para você caracterizar uma jogadora, você tem que puxar o referente de um jogador. Exatamente, aí te perguntaram, aí assim, o que eu tenho para responder, eu tenho certeza que cada um aqui da mesa tem também uma opinião, é que a gente pesquisar sobre isso e se debruçar sobre isso de uma Copa do Mundo, onde, por exemplo, diferentemente da masculina, não fecha os estabelecimentos comerciais, a gente trabalha, o nível de busca de pesquisa é muito difícil, a gente não cobriu, a gente não escolheu não falar sobre, porque talvez não tivesse tanto arcabouço para poder falar sobre a Copa do Mundo Feminina. Não que necessariamente a gente nunca vá falar sobre futebol feminino. Sem dúvida. Até porque eu mesmo, na minha página particular do Instagram, eu acompanho muita página de futebol feminino, assim como no Facebook, e que, sei lá, daqui pro final do ano, pelo menos na minha cabeça, acho que na cabeça da galera também, a gente pensa em cobrir, de repente, um balanço geral do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, que vai ser transmitido pela Band e que, de certa forma, está tendo um nível de audiência legal? Na medida do possível, estamos tentando acompanhar e o nosso acompanhamento tem se baseado no pós-jogo. Ver os highlights, ver as notícias e acompanhar um pouco das seleções que estão passando das fases. Mas os nossos horários, infelizmente, não são compatíveis com os horários dos jogos. E aí a gente não consegue acompanhar a partida em loco. E isso falta muito ao debate. Não acompanhar os 90 minutos de jogo, as reações dos jogadores, das treinadoras. E a Copa do Mundo Feminino, como é realizada na França, tem muito jogo que é de tarde e de manhã, né? E assim, nós três, né, que é a parte aqui da mesa redonda, no caso aqui é uma mesa quadrada, nós estamos trabalhando, né? Eu e o Rafael aqui no comércio e o Diego como um funcionário público temporário. É isso aí. Colocando que a gente, ao mesmo tempo, é vítima, por conta do circuito do futebol feminino, que é reduzido quando comparado ao masculino, e também é algoz a partir do momento que a gente reproduz muito mais o futebol masculino. Em todo esse tempo que a gente tem interesse pelo futebol, nunca procurou se inteirar o suficiente do feminino. Paciência. E pegando o gancho, já fica o convite para, seja nas redes ou em qualquer outro lugar. Ou então, se quiser participar com a gente aqui, porque a gente, se fosse falar de futebol feminino, a gente tem a ideia de trazer uma mulher para poder falar sobre o esporte e tal, e que... De repente, daqui para o final do ano, assim, né, que a gente tem algumas metas em relação ao geral da bola, em relação a temas, em relação a assuntos, no geral, daqui para o final do ano, com certeza, a gente vai dar falar algo sobre o futebol feminino e, de repente, o brasileiro feminino, ou então aqui os clubes pernambucanos de futebol feminino. E não vai ser para fazer média, vai ser para falar de fato e ter propriedade, estar seguro. Tendo em vista o que a gente falou agora, uma breve apresentação. Vale lembrar para os ouvintes e para as ouvintes que o Geral da Bola está no Instagram, @Instagram, ou no Twitter, Geral da Bola. Perdão, Instagram.com/Geral da Bola, fiquei nervoso aqui, perdão. Ou Twitter.com/Geral da Bola. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, dando uma sugestão, uma crítica, enfim, seja o que for, você manda lá, geraldabola@gmail.com, né? E se você quiser escutar esse programa, né, lembrando que a gente tem uma parceria forte, direta, indispensável com a Rádio Aconchego, né, sob a figura do nosso amigo Fernando, que hoje veio estar nossa, de Priscila, né, que também está no corre da Rádio Aconchego, lá na Zona Oeste, 88,5, né, na Zona Oeste do Recife. Vamos pular aqui e é o seguinte... A gente vai abrir esse programa, ele vai ser tão quente quanto o Everton na ponta esquerda na Copa América, ao mesmo tempo que vai ser tão melancólico como o goleiro na hora do gol. Poxa, cara, eu fiquei emocionado aqui. Inclusive, faltam 9 minutos. 9 minutos para começar a partida entre Brasil e Paraguai. Eu tô dizendo pro Brasil perder, diga-se de passagem. Para quem acompanhou nossos palpites no último podcast que fizemos sobre Copa América... É notório e notável o nosso pessimismo em relação ao Brasil campeão. Então escuta lá. Dá opinião e palpita, né? Agora que tá no meio do caminho, tá mais fácil de palpitar. Vai que você acerta, amigão. E vamos falar agora sobre futebol. Semana pra cá, digamos assim, a gente teve o caso aí do goleiro Magrão, né, que todo o plantel do esporte teve uma mini férias, uma folga aí estendida, né, que é bom pra todo mundo, todo cidadão gosta de uma folga, né, é bom pro jogador que vai ver a família, a maioria dos jogadores não tem residência em Recife, né, são de fora do estado, é de suma importância você ver a família, amigos, familiares, etc. Sendo que o Magrão, no dia de se apresentar, não se apresentou, né, deu aquele sumiço. Né? A diretoria do esporte procurou a mídia de Pernambuco, que é safada. Começou a... Rapaz, vamos segmentar melhor essa crítica. A mídia você generaliza. Mas é a mídia... De repente, até a gente foi chamado de safado agora. A cara puxa nesse vídeo. Quem é safado se reconhece. É, aí começaram a... Não, pra deixar passar. É, deixa, começaram... deixa passar. Corporativa. É, mídia corporativa, Fernando falou bem aqui. Que essa mídia que todo mundo conhece, mídia de rádio, de grande porte, mídia do grande veículo de comunicação que a gente conhece. E falaram que o rapaz estava doente. Mas qualquer coisa, essas grandes mídias aí quiserem mudar o perfil de quem fala dessas rádios, vamos lá. Podem reproduzir o geral da bola, que a gente vai falar verdades agora sobre esse caso. Verdades sobre verdades. E eu acho que tem muita gente por aí muito boa. Aí falaram que Magrão estava doente, inclusive um porta-voz aqui da mídia pernambucana disse que o rapaz estava com câncer, o que é muito perigoso dizer isso, né? Ficar implantando isso. Pode soar leviano, né? Inclusive. Paralelamente a isso, existe uma dívida grande do esporte com o Magrão, assim como outros jogadores. 5 milhões. É, coisa que já vem se acumulando. De uns 2 anos pra cá, desde aquele quase rebaixamento que o Sport venceu o Figueirense aqui com o Daniel Paulista, né? Até o rebaixamento do ano passado, de uma diretoria que fez muita lambança, né? Nelsinho Batista saiu do Sport na primeira passagem, que ele foi pro Japão, com salários atrasados. Pois é, aí Magrão não se reapresentou, né? Acionou o Sport na justiça, né? Como o Diego bem falou, a dívida ultrapassa os 5 milhões de reais, que não é 5 mil reais, não é 5 reais, nem 500 reais. É um montante muito grande. São vários zeros. É, eu nunca vou ter esse dinheiro, por exemplo. Eu acho que vocês aqui... Que é isso, cara? Não pensa assim, não. O cara é tão jovem. É. Aí eu queria saber a opinião de vocês, e eu vou começar aqui com o Diego, né? Porque ele é um cara que acompanhou o Magrão mais de perto, vamos dizer assim. É um cara que gosta de Magrão. Acho que o torcedor pernambucano, e até o torcedor brasileiro, tem um respeito pro Magrão pela figura, pelo cidadão que é, pelo cara que parece ser honesto, um cara íntegro. Se Magrão tivesse se destacado mais nas finais contra o Santa, de repente você teria outra opinião. Pode ser. Essa opinião é confortável pra você. É, mas isso aí já é um si. Um si. Rapaz, a gente pode falar do passado, uma coisa que a gente não pode consertar. Ah, eu queria saber da sua opinião sobre esse caso. E o que você pensa sobre isso? Eu sou de uma geração que as pessoas torcem pelo time da cidade. Eu nunca tive nenhum envolvimento com times fora da minha cidade ou em busca de um padrão europeu. Isso é uma coisa recente para mim, inclusive. Não torcer, mas acompanhar, tá ligado, ver jogo, criar esses padrões de futebol. E Magrão é a grande referência para mim de atleta, pela dedicação que ele tinha pelo esporte, pela seriedade que ele tinha de tratar com as questões do clube e pela performance acima do nível que ele tinha nas quatro linhas, principalmente em jogos decisivos. A gente pode falar da Batalha de Santiago, que o esporte ganhou lá do Colo-Colo, que Magrão fez a diferença. A gente pode falar da Copa do Brasil. A gente pode falar da Copa do Nordeste. Quando o Sport fez a melhor campanha no Brasileiro, Magrão foi peça fundamental. Se for para falar de defesas de Magrão, a gente passaria a noite aqui falando. O que para a gente ir direto ao assunto agora, o que aponta é que um ídolo máximo do clube saiu extremamente ressentido, né, do que seria a casa dele, do que seria a cidade dele. Ele construiu uma vida aqui. E, imediatamente, eu não penso em questionar a postura de Magrão, porque durante esses 14, 13 anos de esporte foi irretocável. Me faz pensar imediatamente na diretoria, né, na estrutura de futebol do esporte, que tem um queixo muito grande para ser um time gigante de imediato, né, essa coisa de colocar o pau na mesa, mas é um clube que não pensa o seu futuro. E essa questão de Magrão é sintomática para pensar isso. Aí, tipo, você falou uma coisa muito de um cunho mais pessoal, assim, e do que você enxerga como futebol e assim como ídolo maior, ou talvez que você tenha desculpa visto. Desculpa o desabafo. Mas assim, vamos lá. O Sport deve 5 milhões e alguma coisa, né? O que eu posso imaginar... Deve muita grana. O que eu posso imaginar é que o Sport já deve a Magrão o salário já de 2 anos atrás e que Magrão vem tentando agitar isso? Para evitar retornar esse assunto, vamos dizer assim, você tem 10 anos de casa em algum emprego. De certa forma, o patrão, de repente, sempre vai ter uma abordagem diferente para você. Você vai ter dois papéis. O papel de fazer o intermédio entre quem manda e quem obedece, de ser o cara de confiança. E o outro lado é sempre suavizar suas pautas, em nome da instituição. Para mim, Magrão chegou ao limite disso. É basicamente isso. Essa questão de chegar no limite, o limite do ídolo, digamos assim, no clube, reflete bem para mim também essa situação. Por quê? Vamos analisar exatamente isso. Ele não é um jogador comum no clube. Ele é o ídolo máximo do time como um todo. E da história do clube. E também do estado. É provável que ele seja considerado o atleta mais significativo. Nível Givanildo, nível jogador do Náutico, também do Hexa, né? Alguns jogadores que fizeram história, realmente, né? Isso, e aí ele não é um jogador comum e, lógico, já nessa seara de opiniões já foi falado muito que ele, como trabalhador, tem direito a colocar na justiça. Sim, beleza, isso é óbvio, mas o que tem de ponta solta aí é que esse cara, esse ídolo, ainda não se pronunciou. Nem por ele mesmo, nem pelo corpo de advogados dele. Porque se ele acionou na justiça, é possível que os advogados consigam falar. E onde é que eu quero chegar nisso? É no torcedor do esporte. Olha essa encruzilhada que a situação se tornou. Porque, de um lado, tem um ídolo magoado porque está na reserva, porque já passou por muita coisa, já comeu muita bronca no time do esporte, não é de agora. Foi rebaixado e depois subiu de novo. Já teve rebaixamento, já teve problema de segurar a barra de diretoria que pisa na bola e aí coloca o ídolo para ficar na frente disso tudo, para blindar um pouco a diretoria. Magrão já passou por todas as situações que um ídolo passa em anos de um clube que estava se desestruturando. O Sport, houve uma decadência administrativa visível. Tem uns 4, 3 anos para cá, né? Gritante, né? E aí, os pilares do elenco, óbvio que Magrão sempre era um deles, sempre estava lá, nas cabeças, para interferir nisso. E aí, tem esse lado. Tem o lado da diretoria, que aí fica na sinuca, porque também foi devido a débitos da diretoria anterior, que gerou isso também. Mas aí não se tem mais o que fazer, a diretoria atual tem que arcar com a situação. E a terceira parte, que é que para mim é a que mais sofre e que mais está indignada, e claro que tem a razão, é o torcedor, que sem dúvida alguma vai vir com o lado passional da coisa e vai entender que o Magrão, o ídolo, o meu ídolo maior do clube que eu amo, colocou o meu clube na justiça. Tá prejudicando o meu clube, vai dar um déficit financeiro no meu clube e isso é ruim. A relação não precisava chegar nesse ponto. Então, a gente precisa também aguardar o posicionamento do atleta, saber por que ele não quis se pronunciar e quais foram as motivações para se colocar na justiça. Porque tem direito? Tem. Mas por que ele quis expor o clube dessa forma? É isso que o torcedor gostaria de saber. É isso que o torcedor tá ansioso para saber. Eu acho que Magrão é um rubro-negro. A gente não pode tratar Magrão como um jogador comum em fim de carreira. Como eu vi ex-diretor do esporte se pronunciar assim. Dizer que todo jogador em fim de carreira quer ganhar dinheiro. E ainda questionando, vocês querem uma estátua de Magrão ainda? E aí, sinceramente, é grana o problema? Eu acho que não é um dos maiores problemas daí. Para concluir, Magrão, retomando, Magrão é um rubro-negro. Será que o rubro-negro precisa expor essa elite política do esporte mais do que ele já se expõe? Porque a gestão anterior levou o esporte ao colapso. Essa gestão que está agora é muito carismática, é um senhor que está lá. Foi campeão, né? Mas é base eleitoral de Bolsonaro em Recife. Então, será que Magrão, nem sei se ele considera esse tipo de coisa, Mas será que Magrão precisa expor essa diretoria mais do que ela já se expõe? Você pega André, você pega Richelli, você pega René, você pega Diego Souza. Quem foi que saiu bem do Sport? Justamente. É, e fazendo um gancho assim, já que foi muito falado sobre isso na mídia, né? E a gente aqui deu uma exposição. Assim, o quanto essa crise entre diretoria e o maior ídolo da história do esporte pode reverberar no campo. Porque, assim, obviamente que a gente pensa que... Diego trouxe aqui o exemplo de um ambiente de trabalho. Quando tem, de repente, uma pessoa que não está muito afim de trabalhar e tal, onde acaba prejudicando uma galera e tal. E o quanto isso daqui para frente, já que provavelmente Magrão não volta mais pro esporte... Inclusive, já tá vendendo a cobertura dele lá em Boa Viagem. Acabou. Pois é. Foi encerrada de uma forma muito, né, estranha, de uma forma que é brusca, que ninguém gostaria. Até o mais pessimista dos torcedores não veria uma situação dessa. E o quanto isso pode reverberar pro resto da Série B e pra tranquilidade da diretoria de administrar o clube. Eu acho que, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Se você pegar a foto... do título do Pernambucano desse ano, o elenco do Sport é totalmente renovado. Magrão é um ídolo, de repente tem um patamar diferente para eles, não porque eles não é pelo que eles viveram com Magrão, mas pelo que é dito. E eu acho que a ausência de Magrão não vai provocar essa influência de imediato, até porque ele já tinha sido tirado das concentrações em jogo fora. Talvez essa crise já viesse antes, né? Isso foi um prenúncio. De repente, era um jogador ali que estava a caminho dessa decisão drástica, que estava desmotivado, triste, carrancudo. E a diretoria, que na minha opinião fez uma pressão discreta para que ele tomasse outro rumo, para poupar o orçamento do esporte, resolveu tirar para não contaminar o elenco. Então, eu acho que Magrão, diante desse elenco de hoje, a possibilidade era dele contaminar o elenco. Os efeitos disso virão... De campo? Não, de imediato eu creio que não virá. Mas a longo prazo, isso acusa uma fragilidade do esporte, que é de jogar sua história no lixo. Um time que acaba não tendo uma visão de futuro, que é simplesmente deixar o maior jogador da história sair dessa forma. E não ter nenhuma perspectiva trabalhada no clube de continuidade desse quadro. Isso é um absurdo. As últimas notícias são de que a audiência está marcada para dia 25 de setembro e que hoje já teve uma rodada de negociações entre as partes para se resolver antes dessa primeira audiência. E aí, é isso. O ídolo desgastado chutou o balde e expôs o clube. Por quê? Muito se fala, isso poderia ter se resolvido de outro jeito. E quem disse que o Magrão... não tentou resolver de outro jeito? Quantas conversas e reuniões não teve para se resolver isso? É provável que o Magrão já tenha se posicionado a respeito de continuar no meio do futebol como parte de comissão técnica ou parte de uma comissão diretora. É provável que ele já tenha se posicionado que não gostaria. Inclusive, ele já flertou, já esboçou uma participação na política tradicional, digamos assim. E aí talvez seja esse o lado dele, ou empresariar o filho, que era um dos destinos que se coloca, que ele vai viajar à Itália, por conta do filho que está jogando lá. Enfim, são muitas as histórias e vão continuar com as especulações até que a outra parte fale e se posicione. Mas é isso, é um fim triste, mas que não tira do Magrão a figura de grande atleta, do estado de Pernambuco, da região Nordeste, enfim. E ele, com certeza, é o tipo de jogador de futebol que merece, sim, uma biografia. E esse episódio do acionamento na justiça para o Sport vai ser um dos capítulos desse livro e que todo mundo vai querer comprar e ler, com que certeza. Que poético, cara. Gostei muito desse final. Não diz respeito a uma estátua, não diz respeito a uma homenagem formal. Diz respeito ao que esse ídolo teria para contribuir com o esporte para 20 anos para frente, como foram 13 para trás. E eu imagino a cena que é Magrão olhando para Arnaldo Barros, para Severino Otávio, para Milton Bivar, para Wanderson Lacerda. Eu gosto de dar nomes. Porra, vocês vão me demitir vão vir com esse papo furado que vocês não pagam ninguém, que vão me pagar enquanto eu estiver aposentado. E ninguém aqui resolve minha questão, eu que dei a vida por esse clube. Pois é. Sabe de uma coisa? Vão tomar no cu. É só isso. Aí é isso. Diante desse assunto, assim, provavelmente falaremos do Sport, provavelmente não, com certeza, do Sport na Série B, né? Já que no próximo, nos próximos programas a Série B já vai ter voltado a rolar e tal, e falando sobre o desempenho do Sport e os próximos capítulos, né? Aqui na nossa conversa, vou passar a palavra pra ele, o Gosma, vulgo Diego, ou Diego, vulgo Gosma, não sei. É o alter ego, pô. É. A gente já falou sobre isso. Se eu fosse ele, eu botaria uma fantasia de carnaval, velho, em Olinda. Mas fala aí, Diego. Eu já vou, já me derramando nas ladeiras faz alguns anos, velho. Tô até perto de me aposentar. Tá nada. Cinco aninhos. Vai pra praia depois e tal. Vem aí um Coisas Estranhas, que vai dar um retrato, né, de uma psicologia social do pernambucano, né? Nossa megalomania, né? Pra falar de gramado ruim, de presidente de federação ruim. E é isso. Eu acho que esse rapaz tá muito invocado hoje. Ele tem que ter cuidado com as palavrinhas dele. Tá, o nome dele é esse, Gosma. Com participação especial de Fernandinho Show da Rádio Aconchego. A primeiríssima. Todo sorridente aqui. Puxa, cai pra dentro. E queridas ouvintes, eu sou o Gosma, em mais um Coisa Estranha. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Pernambuco é um território do Nordeste brasileiro. A população preza e muito pelo futebol. O trio de ferro, principalmente, anima a interação entre os nativos. Só a Federação Pernambucana de Futebol tem 104 anos. Hoje presidida por Evandro Carvalho. Ademais, pernambucanos são megalômanos. Evandro, por exemplo, é o maior caso de consenso ambivalente do mundo. Eleito por aclamação e rejeitado por geral. A vida tem coisas estranhas. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Os mandatos de Evandro coincidem com a queda dos pernambucanos na região. As tradicionais falta de planejamento e corrupção potencializadas pela crise, apontaram os clubes para o colapso. O estadual faliu. Mas o que choca é a passividade de Evandro. Para ele, toda culpa recai na falta de verba pública. Evandro é o viúvo do Todos com a nota. Morto desde 2015, a mando de Paulo Câmara. Eu, aflito e só, confuso sem você por aqui. A decadência vai abraçada à resignação. Diante do gramado agonizante do Arruda, Murilo Falcão, diretor da FPF, disse: Mas, levando em consideração que estamos jogando a Série C, o campo dá pra jogar. Na disputa da Copa América, seus dirigentes diriam sobre o péssimo gramado das sedes. Para a Copa América, está bom. Afinal de contas, a bola rola, independente do terreno. E para a FPF, basta. Se o futebol pernambucano depende apenas das leis da física e do Estado, para que federação? Queridas e queridos ouvintes, eu sou o Gosma, em mais um Coisas Estranhas. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Lembre-se, imagine o país ser dividido e no outro dia o Brasil invadir a gente. Segue geral da bola. Vai, DJ. Não tô ouvindo. Aumenta um pouco mais a minha voz. Voltamos aqui com o Geral da Bola, né? O podcast para quem tem sede de resenha. Né? Lembrando que você pode acompanhar o Geral da Bola no Instagram, no Twitter e mandando e-mail também para o geraldabola@gmail.com. E a gente tem uma colaboração de super importância da Rádio Aconchego, né? Com a figura aqui de nosso amigo Fernando e a Priscila lá que está escutando a gente também. E eu acabei de largar o trabalho, cheguei aqui para gravar o programa, vim escutando o jogo entre Santa Cruz e 13, né, pela Série C, que terminou por 2-0, né, para o 13, né, depois de uma série invicta aí do Santa Cruz ao comando do Milton Mendes, né, que vem sendo um diferencial, todo mundo sabe disso. E o nosso assunto agora é Série C, e começando hoje pelo Santa Cruz, que perdeu em Campina Grande o 13. Um calo, né, na chuteira do Santa Cruz, porque empatou em casa naquele jogo que o Santa Cruz conseguiu um empate no último minuto, né, e com a participação de Pipicão, né, um cachorro que atrapalhou lá o jogo, rolou um acréscimo. Um cachorro bom de bola. É, inclusive tá com um amigo meu e tal, um conhecido, Luquinhas, que é da Ponta do Rio. Aí o Santa Cruz... perdeu hoje pro 13. Eu queria saber a opinião de vocês de Santa Cruz e da Série C, de modo geral. Vamos conversar sobre a Série C. Esse campeonato tão legal que as pessoas me conhecem sabem o quanto eu gosto da Série C. Não queria que o Santa Cruz estivesse na Série C, claro. E nem o clube pernambucano, vamos dizer assim. Mas a Série C é um campeonato muito importante e interessante, sobretudo. Estávamos aqui na preparação para gravarmos. E aí, não acompanhamos a transmissão. E aí, o que a gente pode falar é que a partida de 2-0, o 13, que estava ameaçadíssimo, com apenas 6 pontos com essa vitória, foi para 9. E aí, fez valer o fator casa, que tem que ser determinante nesse torneio que, querendo ou não, é um tiro curto. 18 rodadas, quando você vai ver, olha, a gente já está na metade. E aí, é a hora de se orientar. E nada melhor do que começar um novo turno com a vitória em cima de um time que foi o time que eu acredito que tenha dado uma crescente mais rápida, assim, uma mudança tão diferente da quinta rodada para o final do turno. E principalmente com a chegada de Milton Mendes, né? Sem dúvida alguma. Como eu tinha falado anteriormente, que veio treinar o Santa Cruz de um cenário que a gente desacreditava que um técnico de porte dele... Um dos poucos técnicos que trabalham no Brasil que tem certificação UEFA. Brota na Série C. E que deu um up no Santa Cruz. O Santa Cruz ganhou em casa, conseguiu vitória fora de casa e empate também. Antes dele chegar, o Santa não tinha ganho uma partida. Ainda era lanterna da competição. Diminuiu o número de gols sofridos. Com esse gol agora são 7. mas antes eram 5, sendo 3 somente naquela partida contra o Globo. Então, um problema do time quando o Leston era o comandante estava se tornando a defesa, e o Milton Mendes chegou, acertou, conseguiu emplacar as vitórias, e isso você, olhando para a tabela, percebe que 2 vitórias já faz uma grande diferença. Então, foi isso que o Milton Mendes fez. Trouxe qualidade, trouxe uma forma nova de gerir um time. E motivou o time, o plantel. E sabe que ele é mais do que a Série C. E trouxe protagonismo. Sem dúvida. Para tranquilizar o elenco do Santa. Dá uma folga a Tininho, porque a torcida do Santa é bronca. Galego tá ligado. Tá puta com aquele rapaz já. Inclusive, eu vi esse rapaz um dia desse aí, cruzei com ele. E assim, o Santa, aí a gente tem que também relembrar isso. O Santa, logo quando contratou Milton Mendes, admitiu que tinha ultrapassado o teto de pagamento, que era a principal promessa de Tininho. Vamos aguardar que, na reta final da Série C, os salários do elenco estejam em dia. Como estão em dia? Né? Aí eu acho que isso tem sido diferencial também. Mas assim, como o Rafael falou, e você tá falando também, eu acho que o Milton Mendes meio que voltou a motivar o time, assim, porque Leston Júnior conseguiu caminhar tanto na Copa do Nordeste, tanto na Copa do Brasil, sem os jogadores que Milton trouxe hoje. Exatamente. Vamos ser justos, beleza, Milton Mendes, a gente sabe que é um treinador que a qualidade é maior pra do que a Série C, mas ele também ganhou um reforço no elenco, coisa que o Leston não tinha. Era aqueles caras de frente para criar e decidir jogo. E muito bom também pro Santa, enquanto clube, no cenário nacional, porque ele também estabeleceu um treinador rodado, renomado, estabeleceu um vínculo de confiança com o Santa, que é justamente para apagar essa imagem que ele é um treinador de pavio curto, que ele é um treinador de tiro curto, que ele é um treinador ruim de vestiário a longo prazo, a partir do momento que o Santa oferece o contrato de 3 anos a Milton, né? Mesmo que seja formal. Então, achei assim, uma jogada muito interessante. Isso talvez... Não, caso aconteça a subida do Santa, será um fator diferencial. Aí é isso, assim, o Santa Cruz ocupa atualmente a segunda colocação e provavelmente vai perder essa colocação, porque tem 2 jogos a mais do que o Botafogo da Paraíba e o Náutico, né, que teve um jogo adiado, né, por causa das fortes chuvas, né, que atingiram aqui em Recife. Provavelmente o Santa Cruz não fica mais no segundo lugar, mas, por exemplo, fica ainda no G4, né, e dentro desse grupo A da Copa do Nordeste, que só tem nordestinos, né, a gente tem vários clássicos com interessantes, né, Santa Cruz 13, Santa Cruz e ABC, Náutico e ABC, né? Detalhe para que todos esses duelos regionais foram na 9ª rodada. Então, se a classificação ter que ser decidida na última rodada, pelo menos nesse grupo A, vai ser confronto decisivo para todo mundo. Exceto Confiança e Ferroviário, que foi o único jogo desse grupo A que não foi um confronto regional. E um destaque para a Série C, que a gente já falou aqui, inclusive falamos na página do Instagram, lá no Geral da Bola, é o Ferroviário. O Ferroviário que veio da Série D, né? Que acho que ninguém poderia classificar ou então taxar o Ferroviário como um time que ficaria no G4 tão bem como está. Que, por exemplo, se terminasse todos os jogos hoje da décima rodada, o Ferroviário seria o primeiro de qualquer jeito. Sim. Né? Ou seja, o Ferroviário vem fazendo um trabalho interessante, assim como o futebol cearense, né, que vem conseguindo se manter, conseguindo acesso, né, em contrapartida ao futebol pernambucano. Mas assim, o Ferroviário, que demitiu o Marcelo Vilar, que foi, né, campeão. O Marcelo Vilar foi... O São Caetano. E agora o substituto é o Leandro Campos. Leandro Campos, que tem trabalho no América de Natal, subiu o América de Natal, né? Subiu não, né? Conseguiu subir outras oportunidades. Ano passado quase sobe. É um treinador que já rodou muito aqui no futebol nordestino. O último clube dele foi o Altos. Ele não conseguiu ter sucesso, não foi campeão piauiense. E eu acho que tá trazendo uma aposta errada também, né? Trazendo o Leandro Campos. Falar um pouco da diferença, assim, de visão, né? Enquanto o presidente aqui da federação ele fala que o futebol não vai para frente por conta da falta de financiamento público. No Ceará, o argumento que se dá hoje para o avanço dos times nas competições nacionais é a questão da profissionalização do departamento de futebol, né, associado à transparência no clube. Né? A gente pode até denominar de clube-empresa, né? Isso implica uma discussão fuderosa sobre o que isso pode significar para o jogo. Né? Mas, assim, são clubes que estão procurando, ao menos, profissionalizar quem trabalha com futebol no dia a dia. Pulando da primeira posição, por exemplo, que é o Ferroviário, com 19 pontos e 9 jogos, a gente pula para uma decepção, que é o ABC, né? O ABC que conseguiu ir para playoff, né? Consegue, vez ou outra, pisar aqui no pé dos times pernambucanos, né? Desclassificando o time na Copa do Nordeste, ou ganhando aqui dentro, né? Como é o caso contra o Santa Cruz ano passado, por exemplo. O ABC, que contratou o Roberto Fernandes, né? Praticamente é um cidadão potiguar, porque ele tem residência hoje em Natal, né? Milton Mendes sem grife. Aí ele foi treinar o ABC depois de uma passagem super apagada de Sérgio Soares, né? Que há uns anos atrás vinha surgindo bem no Ceará, treinou o Bahia, o ABC que é o último colocado. Chamou para dar esporro, né, e motivar a equipe. E aí, vamos imaginar um cenário de rebaixado e América de Natal não subindo. Que vem bem, por na quarta. E aí, permaneceu o ano todo com dois clubes do porte de ABC e América numa Série D, é complicado. Um outro clube interessante aqui que a gente pode destacar é o Sampaio Corrêa, que começou super bem, né, na Série C. E o Sampaio Corrêa é um clube brasileiro diferenciado nessas divisões de acesso. Porque o Sampaio Corrêa, por exemplo, é um clube que tem 3 títulos brasileiros em 3 séries diferentes. Série D, Série C e Série B. Né? É um clube que normalmente ele sobe com facilidade. O Sampaio Corrêa não passa muito tempo na divisão. Tava com o Juninho Camargo, né, que foi uma aposta do futebol paulista. Né? Tozio Brigatti, que treinou o Paysandu recentemente. Ponte Preta também. E a Ponte Preta, e tá tentando voltar ao G4, né? O Sampaio Corrêa acabou que deu saindo do G4 na última rodada, perdendo o clássico pro Imperatriz, né? Foi uma cipuada, 3-0. 3-0, e o Imperatriz desde 2016 não ganha lá no Frei Epifânio. Não perde clássico no Frei Epifânio. O grupo A da Série C é esse, né? Tipo, detalhe pro confiança também, né? Do Daniel Paulista. Que começou está, mal. Que está figurando no G4, então. Eu confiança que bateu na trave, eu acho que faz uns 2 anos, para poder subir na Série B. Foi no playoff, para as quartas de finais, e não conseguiu. E foi uma vitória contra o Ferroviário. E a Série C é muito isso, né? Tipo, a gente tem o primeiro e segundo o turno e retorno, né? E o que importa para os clubes realmente é ficar entre os quatro. Entre os quatro. A gente só não falou do Globo. Tem um Globo que é aquele clube, por exemplo, o Luizinho Lopes vai estar treinando agora o 13. O Luizinho Lopes surgiu como treinador do Globo, que é um clube recente do Rio Grande do Norte. Tá ligado? Aí o Luizinho Lopes treinou o Confiança, treinou o América de Natal, treinou outro clube no Ceará e tá indo pro 13 agora, né? O Globo que tem um jogador interessante, que é o Negueba, tem 5 gols na Série C. Né, importante dar uma olhada pra ele. Pintou e bordou aqui contra o Náutico. André Globo, eu não quero ver ele pintado de novo. Porque o bicho, rapaz, é baixo, veloz, novo, né? Inclusive, naquele jogo, foi um puta de um vacilo de Gilmar Dalpozo, que tava desenhado aquela jogada e ele não fazia nada, não reforçava o lado direito, não tirava o André Globo, não fazia nada. E puxando pro Náutico agora, né? Tem um Belo também, né? O jogo que falta do Náutico. Então, falar do Globo ainda, tem o Negueba, que tem 5 gols no campeonato. E olhando a tabela, o Globo tem até um ataque ousado, um ataque com 12 gols, mais do que Náutico, que beleza, tem um jogo a menos, e o Confiança, que são times que estão acima dele, e mesmo assim é um ataque interessante. Vira e mexe faz 2 gols no empate contra o Náutico, 3 no Santa, na última rodada contra o ABC também fez 1. O Globo que desde que subiu com o vice-campeonato da Série D, acho que está há 3 anos já na terceira divisão. É, né? Um clube novo, e a gente pode observar que Pernambuco não tem essa... Eu acho que o Unibol foi o último clube recente, né, da capital aqui das Redondezas, que surgiu como uma força, né? E a gente vai ter esse ano na Série A2, por exemplo, o Retrô, né, que vai jogar a Série A2 com o Pernambucano, né, que a gente provavelmente vai falar aqui no Geral da Bola, né? E vamos destacar aqui, por último, na Série C, o Náutico, que aqui o estamos Belo aqui a menos de 2 km aqui do estádio, 3 km. Porra, é GPS, pai. Eu tenho uma noção do tempo muito boa, cara. Espaço. Tempo não, do espaço. Como se estabeleceu essa conexão, né, velho? Náutico que joga na próxima quarta-feira em casa, no jogo que foi adiado, né, por fortes chuvas. Que adiado falou, duas vezes, né? Duas vezes. Acertou o alagado gramado, o alagou vestiário. Aí foi pra segunda-feira, né? Aí na segunda-feira não rolou, vai ser na próxima quarta, já no segundo semestre de 2000. Um estádio recente, né? E outra, cheio de mudança. Esse segundo adiamento foi uma tremenda de uma sacanagem. Há 5 minutos de começar a partida. Decidiram cancelar. Já tinha gente lá vendendo espetinho, já não. Tinha torcedor que já tava bêbado, inclusive, claro. Preparado pro jogo. E jogado ingresso fora ali, ó. Mas assim, vamos lá. Náutico, que trouxe Gilmar Dalpozo, né? Que tá ainda meio inconstante. Amigão do Tite. Perdeu o clássico pro Santa Cruz no Arruda, por 1-0. Fazia um tempo que o Santa Cruz não ganhava do Náutico, 9 jogos. Mas também vamos pensar que o Náutico e Santa se enfrentam na Série C, Copa do Brasil, se encontram bastante. Até combinam. Aí o Náutico perdeu de 1-0, né? Num jogo feio do Náutico. O Náutico não conseguiu jogar, o Santos jogou bem melhor do que o Náutico. Assistência de Lombardi pra gol de Pipi. Quis dar uma de Sérgio Ramos. Né? Eu queria saber as perspectivas de vocês em relação ao Náutico aqui pro segundo turno e como foi esse primeiro turno também, né? Vamos lá, primeiro pra passar um leve pano no zagueiro Lombardi que falhou feio no clássico. Ele reconhece que é uma característica dele, esses passes longos, essas tentativas de lançamento. Inclusive, no jogo contra o Sampaio, na vitória contra o Sampaio, ele deu assistência para o Thiago. Então, com a felicidade, errou. Zagueiro experiente, pode ser que ajude muito. Inclusive, falar um pouco do mercado de transferências do Náutico para essa continuidade de Série C. Saíram o Bruno, e aí essa dança das cadeiras dos goleiros do Náutico, né? Porque era o Bruno titular e o Jefferson foi para o Joinville. E agora tá Goianiense, Joinville, e voltou agora. E sim. Agora volta, Bruno sai pro Gil Vicente, o Suellington. Vai para Bolívia? Vai para Bolívia, pro Oriente Petroleiro. Veja que transferência interessante. Total. A Bolívia, eu acho que na América do Sul, talvez seja o país que tenha mais brasileiros jogando na liga. Vinícius Eutrópio, inclusive, treinou a Bolívia. A gente tem muito brasileiro jogando na Bolívia. Acho que ficou um pouco difícil pro torcedor do Náutico entender essa transferência. E aí, chegaram. Já tava na iminência de chegar, que é o Jefferson Ney, Álvaro, ex-jogador do Salgueiro. E Paulinho, que uma das suas alcunhas no mundo do futebol é Paulinho Cachaça. Legal. Pode ser que seja as mais línguas falando do rapaz. Paulinho Cachaça. E aí? Será que o meu seria Júlio Cachaça? Cachaça. Lá vem Cachaça. E aí, jogou há anos atrás no Flamengo, jogador de muita rodada. Foi uma gracinha, foi pra Ásia. E aí, o Náutico, que durante o ano todo, se você for analisar o histórico de transferências, a quantidade de atacantes contratados pelo Náutico, né? Uns não estão bem, outros estão no DM, enfim. Eu não sei, assim, em contrapartida, por exemplo, Santa Cruz vem contratando jogadores muito experientes. Aí, talvez, acho que o Náutico está tentando pegar esse perfil de jogador mais cascudo para a Série C, né? A gente estava conversando em off aqui, porque a Série C é um campeonato muito... A gente vendo os dois artilheiros, Carius e Pipico, né, com 7 gols, os dois têm mais de 30 anos. O Náutico também trouxe duas referências, que seria Maílson e Jorge Henrique, e não puderam jogar por lesão. Eu acho que isso atrapalhou o planejamento do Náutico. Pois é, e aí o clássico também, a diferença foram os artilheiros, né? Porque o Wallace Pernambucano na partida teve a oportunidade, assim como o Pipico teve. Um fez, o outro não. Um time venceu, o outro não. Fechando aqui o grupo A, né? Que eu acho um grupo muito interessante da Série C, que é um grupo que é regionalizado. Aí a gente vai pro grupo B. que são clubes de várias regiões, da região sul, sudeste e norte. É isso? E do norte a gente fala do Atlético Acreano, Remo e Paysandu, né? Que meio que sobraram do grupo A para poder ir pro grupo B. O grupo B, que tem também três clubes do Rio Grande do Sul. A logística é mais fácil sair do sul e do sudeste pro norte do que sair do nordeste pro norte. É. Apesar de a gente ser chamado de norte também. É, e é o grupo, digamos assim, com menos apelo popular. A gente vai ver a distribuição de jogos transmitidos pela DAZN, né, que tá transmitindo jogos, normalmente tá transmitindo jogos do Nordeste. E até nível de público, né, que a gente tava conversando em off, né, já puxando o grupo B. Os maiores públicos da Série C são todos do Remo. Do Remo, né? Sim. O time de massa. Acredito que sejam mais de 20 mil pessoas. O maior foi o Repá, né, na última rodada. Mas os outros dois são do Remo também, com 20 ou algo aproximado. Assim. É, o grupo B que tem o Juventude, né, que foi um clube que caminhou na Série A por uns anos, depois foi para a Série B, Série C, Série D, e subiu da Série D para a Série C com o Lisca, né? Aí foi para a Série B, voltou para a Série C, é o líder, com o Marquinhos Santos, né, que surgiu lá no Curitiba, né? E o vice-líder, Remo, que até um dia desse estava invicto e perdeu dois jogos seguidos, inclusive o jogo do Paysandu, né? Um clássico, no último domingo, no Mangueirão lotado. É, o que a gente pode falar do grupo B é que, desde o início, rolou uma grande alternância no G4, mas entre os mesmos clubes. E aí figuravam Juventude, Remo, Paysandu e Volta Redonda, que depois das rodadas iniciais caiu vertiginosamente, passou uma sequência de jogos sem vitória e aí hoje figura no sétimo. Fechando o G4 momentâneo desse grupo B, o intruso do momento é o São José, do Rio Grande do Sul, que hoje está com 14 pontos. É, e tipo, engraçado que, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma escola interessante de futebol, assim, aprovado no... Quer dizer, tem dois grandes, o Inter e o Grêmio na primeira, né? Aí vai para a segunda divisão, tem o Brasil de Pelotas, né, que está na segunda. Na terceira, tem o São José e tem o Ipiranga, né? E na quarta, o Caxias disputando acesso para a Série C agora. É, além de ser uma escola aí de técnico, né? O futebol gaúcho tem essa coisa da identidade, que muitas vezes até é levado para considerar uma europeização, né? Até para um lado racista, mas de fato são a grife no futebol. É, e aí, dos confrontos regionais que aconteceram no grupo B, foi Ipiranga e Juventude, inclusive foi um 4-1 do Ipiranga, da cima da Juventude, Tombense Boa Esporte. E o reparto foi vencido pelo Paysandu por 1-0. Traçar um paralelo entre públicos de um grupo para outro, fica evidente a diferença, porque você verificar os públicos do São José, do Boa Esporte, beira o ridículo. O grupo B me parece feito de clubes assim, mais de cidades, assim, né? Porque, por exemplo, o grupo A tem um Confiança, que é o maior clube de Aracaju. Tem o ABC, que é o maior campeão estadual do Brasil. E é o maior, vamos dizer assim, tem a maior torcida do Rio Grande do Norte. O Ferroviário, que é uma terceira força aqui. No passado, tinha uma grande torcida que diminuiu muito com a queda vertiginosa ao longo do tempo, do Ferroviário, né? Que também tem uma grande torcida. Fazia o clássico dos milhões com o Ceará. Tem o 13, que é um grande clube de Campina Grande, né? E já o grupo B não, a gente vai observar grandes camisas assim que de repente tem uma significância a nível estadual, a gente vai apontar aqui o Juventude, né, que é mais pro lado de Caxias, que é uma coisa recente, de uns 30 anos para cá, depois da Parmalat, principalmente patrocinando o Juventude, e tem o Remo e o Paysandu. Mas aí, Júlio, cadê a diretoria desse clube? O que é que ela está fazendo para tentar fazer com que o estado lote? Ou esse não é o objetivo? Já que o São José, mesmo com públicos baixos, está conseguindo os êxitos. E está em terceiro colocado, né? Pois é. Então, é isso. O que se está dando prioridade? Uma outra observação também a quantidade de... Uma coisa que eu gostaria de salientar é a estatística de empates. Até o momento, e aí mudou-se por conta dessa décima rodada, e vai mudar também por conta do jogo atrasado, eram 42 vitórias de mandantes, 16 de visitantes e 31 empates. Você vê o Paysandu que está no G4, a quantidade de empates que ele acumulou é... acho que foram 5 empates seguidos, algo do tipo. Então, a estratégia para a classificação no G4, que é o fundamental, é isso que importa no final das contas, é não perder. A estratégia é essa. Quanto mais vitórias, melhor, óbvio, mas quero empatar, quero ganhar pontos, quero acumular pontos. É, a gente também tá tendo um grupo B, a Tombense, né, que desclassificou o Sport na Copa do Brasil. Né, tem algumas peças no seu plantel já conhecidas do futebol brasileiro, que e também é recém-promovido da série D para a Série C. A gente volta redonda, como você falou mesmo, que teve um bom começo e que caiu depois. E tem dois clubes assim que eu gostaria até de conversar sobre isso, que é o Luverdense, que caiu da Série B e que há algum tempo estava se mantendo na Série B, na Série C, tem uns trabalhos interessantes. Ciro, por exemplo, jogou no Sport e jogou lá. Teve alguns, Raul Prata, que é lateral direito, saiu de lá. Aquele ex-técnico do Santa Cruz, ano passado, saiu de lá. Júnior Rocha também foi no Luverdense. A Luverdense e o Atlético Acreano, que foi para as quartas de finais no ano passado, que acabou perdendo, que foi o bicho-papão do Grupo A do ano passado. Né? Teve grande pontuação, terminou em primeira, etc. Figura na zona de rebaixamento. Hoje, do estado, é o Cuiabá que aparece como maior força, né? E aí, a Luverdense... A minha análise disso é... Clubes que têm uma ascensão interessante, mas que precisa sempre ter tudo muito organizado na ponta da caneta, porque senão sai dos trilhos, deve salário, ou contrata mal, dá um tiro errado, e aí já era. A estratégia fica comprometida, se perde e acabou. E por muito desses clubes serem fachadas de grupo de empresário, de repente o fato de subir ou não nem faça tanta diferença no planejamento, que é revelar jogador, quer vender jogador, trazer promessas para a base. E dessa forma uma boa gestão pode ser volátil, porque o grupo de empresário pode estar aqui e depois ele tá, vou tirar meu corpo fora aqui, vou tirar, não me interessa mais investir nessa marca. Sai, vai para outro lugar. Pronto, questões de clube-empresa. Por exemplo, de repente, um clube que está no último ano de contrato com o gestor, talvez o gestor não se interesse tanto em fazer o clube subir, né? Mas só não fechar aquilo ali com prejuízo. E isso resulta no prejuízo da competição. E é uma discussão ética fuderosa. E aí, mesmo com esses dois clubes na zona de rebaixamento, você consegue perceber o quanto é disputada a Série C, porque da Luverdense, que está com 9 pontos, para o G4, o Paysandu está com 13. Então, são 4 pontos de diferença. O mesmo caso no Grupo A, que o 13 agora tem 9 pontos e o Confiança tem 14. Então, 2 vitórias ali, 3 empates seguidos e os seus concorrentes perdendo é o suficiente para a tabela mudar constantemente. Então, vai ser interessante a 18ª rodada, porque é bem provável que pelo menos umas 2 vagas de cada grupo sejam tanto para rebaixamento, tanto para qualificação para a próxima fase, né? E o Atlético Acreano, ano passado, se beneficiou muito de um time que já vinha jogando há um tempo. Aí, ano passado, surgiram alguns jogadores do Atlético Acreano que acabaram saindo. Né, esse Neto Pessoa, eu acho que esse é o nome do atacante do Náutico, jogou no Atlético Acreano ano passado. Né, teve alguns jogadores que saíram para clubes de segunda divisão, jogaram Campeonato Paulista, que saíram do Atlético Acreano e que acabou que o Atlético Acreano perdeu muito no conjunto. E falando do Acre, né, que é um clube, é muito difícil a gente pensar no clube do Acre na segunda divisão. Nesse sentido, é um lugar que não tem altitude, tipo La Paz, mas a questão da logística do Brasil ser tão mal resolvida que acaba sendo uma vantagem. E uma opinião pessoal minha, eu gostaria muito... Uma forte muito... vantagem, jogar em casa sempre é uma vantagem. Eu gostaria muito que o Atlético Acreano conseguisse ficar na terceira divisão. É muito interessante a gente ver um time do Norte na terceira divisão, que talvez seja o que possível jogar atualmente, né? Na situação atual, ter um time do Pará na Série A já seria fantástico. Total. E é isso. A Série C é aquela briga de foice que a gente conhece, a gente gosta, eu mesmo gosto muito da Série C, porque é isso. É um campeonato... Disputa entre regiões, bairrismo. Bairrismo, o estádio diferente, não é todo estádio que é arena, que é igual, que tem uma logística igual. Ou seja, e o futebol, fora do campo, também conta muito pro resultado dentro do campo. né? A gente vê jogos da Libertadores que existe uma mística sobre isso, e eu acho que a Série C tem muita contribuição sobre isso e espero que se fortaleça. E uma coisa que prevalece é a questão do mérito do trabalho dos clubes, né? Por não ter essa desigualdade entre as cotas, como é Série A, para o cara botar o boi na sombra, depende muito do trabalho que é feito naquele ano, aquela gestão que está ali atuando, muito mais do que sobra de dinheiro. É, certamente no final da Série C falaremos sobre ela, né? Sobre se de repente o Santa Cruz subiu ou não foi rebaixado, não sei, ou o Náutico. E assim como os times do Grupo B. A Série C é um campeonato massa, estamos colados na Série C, a gente está postando opiniões no Twitter, né, do Geral da Bola, sobre a Série C, assim como no Instagram. Falaremos sobre esses, sobre outros assuntos também, né? Tá rolando agora, por exemplo, Brasil e Paraguai. Rafael, me diga quanto é que tá Brasil e Paraguai aqui, pra a galera saber. Deixa eu dar o F5. E quanto a gente aqui gravando no Geral da Bola, quanto ele tava ligado também no futebol rolando paralelamente, né? Eu confesso que eu não tava nem aí pra esse jogo, cara. Eu queria que tivesse 2-0 Paraguai. Tem muita gente nem aí pra Copa América e exclusivamente mais pra seleção brasileira. Tá terminando o primeiro tempo, Brasil 0, Paraguai 0. É cacete, meu amigo. Tá achando que vai ser fácil fazer gol, é? Se pá, vai pros pênaltis, né? Lembrando que esse Paraguai e Copa América não é uma boa combinação pro Brasil. É, esse programa está sendo gravado no dia 27 de junho de 2019. É o Geral da Bola número 8. Nesse clima de quase São Pedro, né? Véspera de São Pedro, amanhã é sexta-feira, né? Muita gente folga no sábado, não é verdade? Muita gente também não folga, pois na verdade. Pois é, eu acho que mais gente não folga. Dentro aqui da mesa, né, fazendo uma comparação, mas vamos para as considerações finais. Diego, vou alterar a ordem, né, do começo do programa. Diego, fala aí o que você acha que deveria falar. Pego de surpresa. É improviso. Dá um salve a todos os ouvintes, né, que chegaram até aqui com a gente. O tom do bloco de Magrão talvez tenha sido extremamente emotivo, mas faz parte. E a gente, é uma questão, a gente assim, acaba conversando sobre isso, de como isso que a gente grava aqui, o podcast, não pode assim, afetar a relação que a gente procura ter com o futebol, né? Que é natural, é agradável, que a gente procura ter de bom ao longo da nossa semana. Salve para a Daira. Né, Daira, nossa amiga Daira. Dar um feedback massa na Desda. Falar de Priscila, que ela disse: porra, toda vez que tem programa vocês falam de mim. Uma pessoa legal daquela. Como excelente. E é isso, galera. Fiquem na paz. A gente tá Vai brincar São Pedro, cara. Rapaz, tem um coco na Brasília Teimosa. Na Brasília quando? Diga aí pro pessoal. Sábados. Não vou dizer não. Vai dizer não. Descubra. Descubra. Na Brasília Teimosa. Dá pra sacar o que pode ser na Brasília Teimosa, né? Rafael, diga aí o que você quer falar. E nessa onda de abraço, não posso deixar de mandar um beijo e um abraço caloroso para a Francisca, minha namorada, que é aniversário dela hoje. Opa! 28 anos, então um beijo, meu amor. Parabéns, Francisca. Parabéns, Tiquitita. E aí... Para finalizar, despeço dos ouvintes e que fiquem todos cientes que a ideia do Geral da Bola é isso: é falar de futebol, confraternizar, falar do nosso dia, do nosso cotidiano, das coisas que nos aborrece e nos deixa feliz. Então, interaja conosco nos nossos perfis individuais ou no perfil do Geral da Bola, manda e-mail, enfim. Vamos se comunicar, vamos fazer rede e tocar essa bola aí. Hoje vocês ficaram com a trilha sonora, foi Heraldo do Monte, que é um violonista recifense, um dos imortais do Quarteto Novo. E a gente tocou o Cordas Vivas dele e o Heraldo do Monte, que é um álbum que não tem um título. Rapaz, que coisa boa, né? Divulgando. Erudição pura, meu amigo. Erudição, eu tô me sentindo chique aqui. lembrando que o Geral da Bola tem uma colaboração ativa da Rádio Aconchego, 88,5, lá na Zona Oeste do Recife. Mandando aqui uma galera, um abraço para Luiz, que registrou os momentos. pra galera do Ibura Vive, que eu tô ligado qual é, pra Dani, que deu uma opinião, Taone, que também que deu uma opinião lá sobre o futebol feminino, pra Renan, pra Daverson, que é meu colega de trabalho, que trocou o horário comigo pra poder estar gravando agora, é um cara que pela segunda vez trocou, um forte abraço, cara. Tem mais abraço, galera? É isso. Acompanha a gente, até a próxima. Esse foi o Geral da Bola, número 8. Uhul. Abraço, valeu. Vem pra geral. Peraí. Hoje tem a pedida do Galego, como teve semana passada. Uma galera gostou muito. E no ritmo de São João, eu gosto de versões, não cover, né? Aí, o próximo som é de Shevchenko e o Louco. Shevchenko e o Louco, que a gente saca aqui da época dos funk, pelo menos o áudio. Tengo, Lengo, Tengo, uma versão de Luiz Gonzaga aí no passinho. Se liga. DJ Cabuloso, o moleque da mídia. É o Alex, da VTG. Raul da Adidas. É o Bruno Souza. Ricardo ZN. Essa aqui eu tô mandando, quem não gosta, eu só lamento. Esse som é diferente, vai ser o hit do momento. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tem. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tem. Dançando e se mexendo. Eu quero ver geral dançando e se mexendo. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tem. Todo mundo baratinado no beat do Lego Tem.